会开始投票选举，伟大领袖毛主席和他的亲密战友林彪副主席宣布走向投票箱。 Quando chegou pela rádio uma instrução de Mao Zedong, todas as pessoas, né, saíram à rua correndo para uma direção com bandeiras, gritando slogans. Eu também saí à rua correndo atrás dessas pessoas, mas não sabia por que é que eu estava a correr. Era uma cegueira, mas você tinha de fazer isso. Você tinha de mostrar a sua atitude, a sua posição em relação a uma instrução de Mao. Por isso, essa cegueira não só minha, mas de muita gente. Essa alusão não poupou ninguém. Mesmo então, você fosse uma criança. Ainda me lembro de uma canção. O título da canção é O Socialismo é Bom, é Muito Bom, é Ótimo. Mas então sempre repete então, a mesma frase. Então é bom, mas por quê? Então não justifica. Hoje em dia achamos essa canção muito, muito absurda. Mas naquele tempo, né, cantávamos com muito entusiasmo. Há 50 anos, quando no dia 16 de maio de 1966 Mao Tse-tung lançou a China na Revolução Cultural, Yao Jingming era ainda criança, uma de muitas eleitas pelo líder comunista para levar a cabo a campanha de purificação de todas as esferas da cultura, da política e da sociedade. Quando começou, não é? Eu tinha 8 anos, andava na escola primária. De repente, não é? Todo o país tornou-se vermelho. Bandeiras vermelhas, slogans vermelhos. Muitos jovens, né, também se tornaram vermelhos, porque então apareceram quartas vermelhos. Também mais tarde, então tornei-me no pequeno quarto vermelho. Todos deviam seguir as instruções de Mao Tse-tung. Aos guardas vermelhos cabia zelar pelo pensamento único do líder e atacar as velhas ideias, a velha cultura, os velhos hábitos e os velhos costumes da China. Para isso viravam-se contra a autoridade e não poupavam ninguém à denúncia e à humilhação. Professores da escola foram todos classificados como revolucionários e anti-revolucionários. Aqueles considerados corretos, revolucionários, continuavam a dar aulas, enquanto que outros já não podiam continuar a dar aulas. Começaram a ser criticados, às vezes com uma placa pendurada no pescoço. Esta revolução tem um nome mais ou menos formal, não é? Grande Revolução Cultural do Proletariado. Este proletariado foi constituído, não é? Então, pelos operários, camponeses e também soldados. Eram essas pessoas que mandavam muito. Até ainda me lembro, não é? Na minha escola secundária, mais tarde, entraram nos soldados como dirigentes. Começamos a estudar mais história do Partido Comunista, criticamos o confucionismo, enfim, muitas coisas políticas, em vez de aprender conhecimentos. Thank you. sempre havia muita propaganda acerca desta revolução. Rádio era um instrumento muito importante para passar mensagem de Mao Zedong, digamos, naquela altura, instrução suprema de Mao. A mensagem chegava a todo o país e a qualquer hora. Com apenas 8 anos, Yao Jingming confessa que não sabia o que se estava a passar, mas pressentia que havia grandes mudanças. Quando começou, ainda não percebia nada, assim, o que é que aconteceu. Mas achei muito curiosa, portanto, tantas pessoas, né, então, foram classificadas como anti-revolucionárias. Foram criticadas, até, portanto, o líder, né, então, top. Como, por exemplo, Liu Shaoqing, então, a altura era presidente do país, também foi criticado. Portanto, então, de facto, então... Era uma grande mudança. Mudança radical. A onda revolucionária cobria a China e estendia-se até Macau, para onde Yao Jingming, hoje professor e poeta, haveria de ir viver mais tarde. Há 50 anos, também a antiga colónia portuguesa chegaram os ecos da Revolução Cultural e Macau viveu aquele que foi o último conflito entre Pequim e Lisboa. Dia 3 de dezembro, sábado, as manifestações de professores e estudantes chegam à porta do gabinete do governador, no primeiro andar do palácio. Ricardo Pinto foi o autor, em 1996, da primeira grande investigação jornalística sobre os efeitos da Revolução Cultural em Macau e pela primeira vez reuniu os testemunhos de quase todos os que tiveram uma intervenção direta nos acontecimentos que ficariam conhecidos como 123, numa alusão à data, o dia 3 do mês 12. Tudo começa com um incidente na Ilha da Taipa, a propósito da construção de uma escola, com o administrador do Conselho, Rui de Andrade, a tomar, enfim, uma série de atitudes que foram, de facto, de muito pouco bom senso e que precipitaram uma série de protestos que foram reprimidos violentamente e que já originaram depois outros protestos, esses sim, que criaram mortos, provocaram mortos e feridos e que geraram, enfim, todo aquilo que se chama hoje o 123. Mas a verdade é que se não tivesse sido esse incidente na Taipa, com a escola da Taipa, com a licença que estava a ser... Teria sido outra coisa qualquer. Teria sido outra, portanto, aquilo foi um pretexto, foi digamos que o gatilho. Os Kaifong, a Associação de Moradores, tradicionalmente ligada às forças de esquerda, queriam reconstruir uma escola, mas a autorização tardava. Ignorando o atraso, deitaram mãos à obra até que a construção foi mandada parar pela polícia. Encontrando resistência, os agentes recorreram à força. Dos confrontos resultaram vários feridos e detidos, o que provocou a indignação dos habitantes chineses de Macau. Os Kaifong exigiram então a demissão do administrador da Taipa, Rui Andrade, e de um dirigente da PSP, indemnizações às vítimas da carga policial e um pedido formal de desculpas. As reivindicações foram todas ignoradas, mas não esquecidas pelos Kaifong, que elevavam o tom da contestação. É neste contexto que chega a Macau o novo governador, Nobre de Carvalho, que só é posto ao corrente quando navegava já muito próximo do território, como confessou a Ricardo Pinto no documentário realizado para a TDM. Dá a impressão que a comunicação de lá, em vez de vir telegráfica pelo encarregado do governo, creio que veio por via aérea ou coisa que o valha, e, portanto, o governador foi daqui absolutamente sem saber o que estava passando em Macau. E vinha saber do que estava acontecendo, que estava tendo lugar a acontecimentos sérios, e nem o senhor calcula por quem? Pelo governador de Hong Kong. O governador de Hong Kong, o estrangeiro inglês, quando foi receber a Kai Tak, é que me deu conhecimento que em Macau estavam dando aquela situação que é preocupante. Nem uma semana tinha passado desde que chegara a Macau quando estudantes e operários invadiram o Palácio do Governo, na Praia Grande. No dia 3 de dezembro, os guardas vermelhos foram à sede do governo para, com o pretexto do incidente da Taipa, protestarem contra a autoridade colonial. Cíntia Badaraco Acontes, secretária que trabalhava no Palácio da Praia Grande, assistiu a tudo e contou o que viu a Ricardo Pinto em 1996. De repente eu vi um estrondo, quer dizer, cair coisas, é que estavam a puxar pessoas de sair do palácio e eu vi um estrondo, ouvi um barulho, cair coisas, não é? E depois o palácio, aquela escada ali, tinha aqueles vasos grandes, quer dizer, e vi cair aquilo, comecei a pegar na minha mala e fugi, saí. Ainda bem que saí a tempo, porque quando saí do palácio, eles já vinham todos atrás de mim, quer dizer, aqueles chineses estavam lá. Então fui voltei imediatamente para casa, depois nunca dali tive sempre, quer dizer, nunca mais saí, diz que era muito, que não é melhor não sair. Ali começaram os dois meses que mergulharam Macau numa agitação que não se vivia desde 1922, ano de uma longa greve geral que paralisara o território. Agora, em dezembro de 1966, em plena Revolução Cultural na China, uma multidão entrava no Palácio do Governo brandindo o livro vermelho de Mao. Imediatamente, o governo de Macau declara a lei marcial e destaca polícias e tropas para reprimir os protestos, com ordens para usar armas de fogo. A multidão amontoara-se, entretanto, na Praia Grande e no Largo do Senado. Os edifícios do Leal Senado e da Santa Casa da Misericórdia são apedrejados e saqueados. A estátua de Nicolau de Mesquita, o coronel macaense, herói da Batalha do Passa-Leão, é derrubada. Alberto Alecrim era jornalista da rádio e vivia num prédio do Largo do Senado. Foi testemunha dos mais graves distúrbios do 123. Aquilo era muita gente fronte dos Correios e um pouco depois eles aparece a caminhonete, põe uma corda à volta do Mesquita e lança o Mesquita para o lado do Lonqueiro. Mas entretanto, notei, morava no quarto andar, estava a ver tudo, notei que eles também queriam invadir o Leal Senado. Eles entraram pela porta atrás do Leal Senado. Entraram, olha, o Leal Senado, tentaram tudo cá para fora, partiram o Leal Senado todo, tentaram fogo à biblioteca, etc. E também ao cartório notarial, que fecharam mesmo sítio, no edifício da casa, começaram a partir tudo. E até é que saem as autometreadoras, 4 ou 5 autometreadoras, e aqui fugiu tudo, e andaram os bombeiros a limpar o largo, a varrer aquela coisa toda, e aquilo acalmou. As autoridades portuguesas acabam por controlar os tumultos, mas não se evitam 8 mortos, todos chineses, 212 feridos e 62 detidos. No próprio dia 3 de dezembro, o governador Nobre de Carvalho apelou ao ministro do Ultramar, Silva Cunha, para que se tentasse entrar em contacto com o governo chinês, através de um terceiro país. Quando as reivindicações começaram a ser apresentadas aqui em Macau, pelas autoridades de Cantão e pelos próprios dirigentes locais da comunidade chinesa, o feedback que havia de Lisboa, da parte de Salazar e por intermédio do ministro Silva Cunha, o ministro do Ultramar, era de que não havia lugar a cedências e que, se de facto houvesse uma situação de conflito, que as ordens eram para resistir. Naquele tempo, as ordens que chegavam a Macau da metrópole eram muitas vezes ignoradas pelos oficiais, que em Macau eram mais cientes da realidade local. Mas nem sempre estar no terreno queria dizer que se sabia o que se passava. Era o que dizia o padre Manuel Teixeira. Há 42 anos em Macau, quando aconteceu o 123, o historiador terá escrito, a pedido de Salazar, um relatório sobre os acontecimentos. No texto, escrito em janeiro de 1967 e só publicado em 2013, o padre Teixeira descreve um desastre à espera de acontecer. O português, administrando uma terra chinesa com um governador português, sem comércio, sem indústria, sem recursos próprios, mas na dependência total da China, para a mão de obra, a água, a areia e tudo mais. As autoridades portuguesas totalmente ignorantes da língua e da idiosincrasia chinesa. É esta a nossa vulnerabilidade. Um corpo com os pés de barro assentes em areia movediça. E quando esta se moveu, veio a vertigem da queda. Macau convém à China apenas sob um aspecto, o económico, porta aberta para o mundo exterior. Mas não pode tolerar que Macau seja uma porta de subversão no interior da China. E isto é o que se estava dando. Macau, na segunda metade dos anos 60, era um território administrado pelos portugueses, mas onde se fazia sentir de uma forma bastante ativa a rivalidade, a inimizade, a hostilidade entre o Partido Comunista, que estava no poder na China, no continente, e o Kuomintang, no poder em Taiwan. Macau era um território onde se fazia espionagem, onde se preparavam ações subversivas e onde, mesmo nas ruas de Macau, se realizavam atentados, nomeadamente um contra Oguin, o pai de Edmundo Oh, na altura era o líder da comunidade chinesa, e portanto era, digamos, um teatro de guerra, uma guerra um pouco escondida, um pouco silenciosa, mas uma guerra, apesar de tudo, bastante violenta, entre o Partido Comunista e o Kuomintang. Como escreveu o padre Teixeira, havia em Macau uma coexistência pacífica, mas que resultava de um casamento complicado. Um casamento de três, ménage à trois, diriam os franceses, os portugueses, os nacionalistas e os comunistas. Temos, pois, o português a viver com duas damas em sua casa. Ora, cada uma delas, odiando-se mortalmente, tinha as suas amigas ou simpatizantes enredando-se, intrigando-se numa rede de espionagem que se estendia daqui até às duas Chinas antagónicas. A situação deixava a administração portuguesa numa posição frágil. Valia a porta económica para a China. Se militarmente, intelectualmente, culturalmente e até espiritualmente pouco ou nada valemos, há um campo onde Macau pode jogar com cartas dobradas. É o económico. Macau e Hong Kong são as únicas portas abertas da China para o mundo. Por elas, entra o numerário de que carece a sua economia. Ora, os chinas, embora comunistas, não são tolos. Sabem muito bem que, tomando Macau, se lhes fecha esta porta. Esta visão do padre Teixeira era confirmada no outro lado das portas do cerco. Nós entrevistamos um antigo funcionário da agência de notícias Xinhua que esteve em Macau ao longo desses dois meses, dezembro de 66, janeiro de 1967, justamente para acompanhar a situação e para reportar para Pequim o que estava a passar. E ele disse-nos então que enfim, uma das situações que teve conhecimento na altura foi a instrução dada por Xuanlai para que toda a atitude das autoridades chinesas fosse no sentido de fazer pressão sobre a missão portuguesa de Macau, como quem procura lançar uma flecha e, portanto, estica o arco, mas depois não largar o arco, justamente para permitir que a situação da administração portuguesa de Macau fosse sustentável e, portanto, não se chegasse a um fim abrupto dessa presença aqui assim em Macau. Mas o pragmatismo não era o exclusivo chinês. Nesses dois meses, de facto, houve da parte da administração portuguesa uma tentativa de controlar a situação, de procurar ceder o menos possível nas muitas exigências que lhe foram apresentadas pelas várias comissões de luta contra a presença colonial. E a verdade é que, enfim, ainda hoje se discute se Portugal, se o governo da época se cedeu demais ou não, mas eu julgo que o desfecho muito dificilmente poderia ter sido outro. Todo o esforço que se fez para não se assinar um acordo que permitisse ultrapassar a situação acabou por deteriorar ainda mais a situação, porque, obviamente, as reivindicações cresceram e, portanto, Salazar, quando há o desfecho e a assinatura do documento em que, entre outras coisas, as associações ligadas a Taiwan são retiradas de Macau, deixa de haver censura sobre a imprensa chinesa, basicamente os dirigentes chineses da comunidade chinesa de Macau teriam que ser auscultados para futuros atos da governação, os mais essenciais, etc, etc. E, portanto, há basicamente um acordo para uma partilha da administração de Macau para o futuro. Enfim, Salazar não concorda com nada disso, mas é absolutamente impotente para travar esse tipo de desfecho, porque de facto a alternativa a isso era apenas o fim da administração portuguesa de Macau. Durante 58 dias, Macau viveu em sobressalto. A situação só acalmou quando o governador Nobre de Carvalho aceitou fazer um pedido de desculpas formal. No dia 29 de janeiro de 1967, no edifício da Associação Comercial de Macau, considerado território chinês, numa sala decorada com o retrato de Mao que ocupava toda a parede, ladeado por duas bandeiras da República Popular, realizou-se a cerimónia de assinatura do acordo em que o governo português aceitou todas as exigências da parte chinesa. Em pouco mais de 10 minutos, Nobre de Carvalho assina dois documentos assumindo toda a responsabilidade pelo que admitia ser um incidente sangrento de 15 de novembro na Taipa e os trágicos acontecimentos de 3 de dezembro. Cinquenta anos depois, olhar para o 123 e para os ecos da Revolução Cultural em Macau é ver o que pode ser considerado um mal menor, uma ironia da história, diz Ricardo Pinto. O facto de ter havido esse extremar de posições, mas se ter encontrado uma solução em que claramente a posição da Associação Portuguesa de Macau ficou bastante mais enfraquecida, mas pelo menos ficou enquadrada, e a comunidade chinesa de Macau passou a ter uma voz bastante mais forte relativamente ao que aqui se passava. Deixou de haver uma política em Macau relativamente à República Popular da China agressiva, a partir do momento em que se permitia a existência de associações ligadas a Taiwan que, obviamente, pugnavam pelo derrube do regime comunista chinês. Tudo isso permitiu que, de facto, uma normalização que acabou por permitir dias relativamente tranquilos ao longo do final da década de 60 e princípios dos anos 70, quando, como disse, na China continuava uma situação política de grande convulsão, com um poder político central muito, muito enfraquecido e com constantes detenções e com constantes purgas dentro do aparelho do Partido Comunista. Terá, portanto, sido um desfecho um pouco irónico relativamente à própria situação que foi criada e que acabou por, enfim, ser um desfecho bastante feliz para a permanência da presença portuguesa em Macau. Mas nem sempre o final é feliz. Se em Macau se voltou lentamente à convivência pacífica, do outro lado da fronteira continuava a grande revolução cultural proletária até 1976, o ano da morte de Mao. Foram 10 anos que até na conturbada história chinesa se destacam pela brutalidade. Depois de incontáveis lutas que desuniram famílias e transformaram amigos em inimigos, cerca de 200 milhões de chineses sofriam de má nutrição. Pelo menos 20 milhões cumpriam pena nos chamados campos de reeducação. 1,5 milhão tinham sido executados ou levados a cometer suicídio. Esta erupção, de facto, foi um desastre para a China, para o povo chinês. Esta revolução explorou ao máximo a maldade do ser humano. Acabou com a confiança mútua entre as pessoas. Um marido denunciava, a esposa, filho criticava, o pai. Portanto, todo mundo, então, para se salvar a si próprio, fazia tudo. Para Yao Jingming, que viveu os acontecimentos de há 50 anos, ainda hoje se sentem na China os efeitos da revolução cultural. Esta desconfiança entre as pessoas continua. Às vezes, portanto, existe de uma forma subjacente, mas continua. Por isso, às vezes, você vive na China, né? Então, sempre anda preocupado ao ser canato, ou, portanto, custa um bocado ter confiança em alguém. E porque, de uma maneira ou de outra, a revolução cultural ainda vive hoje, Yao Jingming diz que é importante falar dela para que a memória não desapareça, como há 50 anos, vertiginosamente, se defendia. Eu defendo a importância de falar, de não esquecer esta revolução como uma lição negativa para a China. Acho que a China não pode repetir, não pode ter mais uma revolução como esta. A China já tem sofrido tanto. Este trabalho foi editado e realizado por Miúgo Pinto, contou com a colaboração de João Guedes, a coordenação foi de Gilberto Lopes.